November 581 Golf Mike, contact Recife Center on frequency 126.85, backup 125.45. Okay, primary 126.85 and say again, backup. November 581 Golf Mike, Recife Center on frequency 126.85, backup 125.45. Okay, backup 12545, on Golf Mike, roger. Chinelo 6311, inicialmente desça para 2500 pés, está aguardando autorização para o final do procedimento. É, reporte quando estabilizado. 2500, reporta lá. Chinelo 6311, ajuste permanece no 0 no 4. Chile 6311, informa tráfego de posição 1 hora, 17 milhas rumo nordeste, mantendo no 1500 pés, Romeu Vitor 10. Azul 2796, autorizado voar na proa do VR Salvador, reporte quando pronto para descida e confirme a natureza da emergência médica. Autorizado final do procedimento e LSX foi pista no zero, reporte com estabilizado. Na saída Arboruno, Elefa. Prossegue conforme a roda do plano de voo. Condor Salvador opera 120.8, aciona 5027, transponda. Ajuste no 0 no 5. Serra do Fiel está autorizada a subida para 2500 pés. Ajuste em Salvador, 1095. Decimal 9, 4 centímetros, 0, 1, 5. Bonf, número 2 na aproximação. Meia autorizado voar na proa de pelo. 7796, quando possível confirmar a poltrona que o passageiro encontra-se sentado, sexo, idade e a natureza da emergência. Grato. B2171, não reautorizada, descida para 4.000 pés, o ajuste 1014. 4.000, 1014, 6311, autorizada, descida 2.000 pés, reporte contabilizado. Reporte da descida. Claro, táxi na frente, com 161, amor, 3:40, máximo melhor. Senai 6312, autorizado na Ásia Índia, ponto 0, próxima 0, chamamento de Salvador, 118, decimal 95, ajuste altímetro, 1014. 0014, 7796, suba para nível 170. Romeu Zulu Golf Sierra, reporte quando anunciada. Voo 2171, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, o ajuste 1015, reporte contabilizado. 1015, 2.000, chamarei estabilizado, 2.000. Zuno, Sorocaba e prossegue conforme a rota do plano de voo. Contra em Salvador, opera. 120, decimal 8, aciona 5107, transponder. Então, 3859, o procedimento está correto, então, pushback, acionamento. 3, 2, 1. Ótica Golfo Sierra, autorizando o cruzamento da pistola 7, Quebec, Mike, Lima, mantenha a posição e chame o sol, 1, 2, 1, decimal 9. Encontra-se afastado 7 milhas da posição Conde, sendo o radar encerrado, mantenha nível de 170, chame controle Aracaju na frequência 120 decimal 3. Palmeiras do Google que encerra para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 198 decimal 95. Torre Salvador, bom dia de Palmeiras do Google Serra. Oscar Golf Kilo, autorizado, táxi, reporte na Papá, deixando a 05. Torre de Papá Romeu Zulu Golf Serra. Papa Romeu Zulu, Golfe Sierra, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ajuste 0015. Ajustado, aguardando o Zulu Golfe Sierra. 08. Bom dia, prossiga. Vou ficar autorizado em ingresso parte 1 até o parte 3. Então, 08, informe apenas se era pouso ou sobrevoo? Oito, autorizado táxi, reporte na Taxi Yoshka, ajuste no 015. Puxa, na minha 312, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Acho que a Golf Kilo autorizado, desconsidere, mantenha a posição, acho a Golf Kilo devido a traço na final da 07. Zulu Golf Serra, dá presente, efetua em 360 com curva pela esquerda, aguardando a autorização. Presente, aguardando o Golf Serra. É 311, no solo 13, direita 121, no decimal 9. 219. Decimal 9. 18, 95, 111, 217. Coluna 21, no decimal 9. Né, 319, prossegue Alfa, reporte no estado 2R. Estou para pouso. Gente, mantenha o corredor Interlagos, reporte visual confiável. Alfa Romeo Serra Gufiosa, fique atento ao tráfego, posição 11 horas, 1-3 milhas, mantendo o número 10, fazendo espera nas proximidades do CEASA, um Romeu Vitor, 1-0. Indicação via chegada por médio 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. Cópia. Pronto. 3 Brasília, nível 300. Decola pistão 0, curva à direita, saída Arboruna, Elefa, via Peso 17. Controle 1208, aciona, 5111, transponda. Rota 3304, autorizado para Brasília, nível de voo 300, via Peso 17. Decola da pista 10, curva à direita, saída Arboruna. Então, é Lefa 1208, a continua, no transponder, aciona, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, certo, igual certo. O Xenem é 312, decola 215, chama o controle, 120, decimal 8. 308, né, 312. Não, ingresso bilhete, posição 02. 02, leva o portão, obrigado. Colagem, desculpa, eu saí da PUCA para o nível de voo 350. E a PUCA para o 350, né, 312. Charlie Hotel, prossiga. Hotel Victor Charlie Hotel, autorizado, tá? Que reporte na Papá, ajuste na 095. Gente, estou checando apenas o seu transponder junto ao centro, um instante, por gentileza. Autorizado, prosseguir até a parte 3. Victor Charlie Hotel. Papa Romeu Zulu, Golf Sierra, autorizado pouso, pista 1 a 7, vento 1 a 40 graus, 07 nós. 7, Golf Sierra, 3-6, da 1-7. Solo 171, solo 17, 121, decimal 9, solo. 19. Salvador, bom dia, Golf Sierra. Lembrou. Petra, o 8 anel autorizado, viado. Alfa, passando de bilhete. Salvador 2171, bom dia. 2171, prossegue Alfa, reportando a Juliette. Boa noite, Juliette, 2171. Voo 1184, aciona identificação, via chegada bom médio 1, desça para o nível de voo 060, ajuste 1015. Presente 1184. Gente, o Serra Golf Oscar para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118.95. Golf Serra autorizado o backtrack, agilizando atente ao Caravan, o mesmo irá alinhar na cabeceira 17. Após autorizado o ingresso na Oscar. Saída Momo, código e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Opera, 120, décima 8, aciona 5036, transponder. Capitão Gosta, Golf Kilo, procedimento correto, pronto para o táxi. Gente, Papa Romeu Serra, Golf Oscar, continue a aproximação, dá presente autorizado final da 17. Reporte na curta, ajuste 1-0 no 5. Autorizado final da 17, passa na curta, da cabeceira, da ruta. Autorizado, vou chamar para o teste para 3304. São 3663, aguarda copo, prepara. Tango 1, Leda, Mosva. Autorizado táxi via Índia, ponto 0.0, chame torre Salvador 118, deixou 95, ajuste ao chame torre 0, 15. Deixa só na frequência livre. Sete base de 1-08, abaixo para a decolagem. 4-0, decola pista 1-0, curva direita. Saída Sambo 1, Leda, Motiva. Delta e 1-0, Taubaté. Controle Salvador Opera. 1-2-0, décima 8, aciona. 5-1-3-3, transponder. São 3663, procedimento correto, são pronto, puxa de acionamento. E 72500, no 095 ajuste, corno 1, 60. Chamará. Após Índia, no ponto espera, retorna à torre 1895, fique atento à voz da distância, zona pushback, no posição 06. John 01, mantém-se em condições visuais, no meu pés, no corredor axé, reporta quando no farol da barra. Guarda a Sierra, encontra os usuários, a bandeira fora da barra, guardião. Do parte do Graé, seguindo o litoral sul, autorizaram decolagem e pistão na 7, o vento na 40 graus, 08 nós. Vai na decolação no botão, os usuários com a aeronave decolando o dragão. Região 08, mantenha a proa até atingir nível litoral. Decola 223 e aguarde transferência. Passando pela proa do Pará, eu guardo a transferência da 08. Gente, Guardião 01, mantenha-se em condições visuais 500 pés linha do litoral. Reporte quando no farol da barra. Condições visuais, reporte da farol da barra 01. Guardião 01, não confirme pouso em Salvador, retorno em pouso em Salvador. Negativo, pouso em Veracruz. Gente, entendido, pouso em Veracruz, reporte quando no farol de Sabá. Repassará para o Sabá. Salvador ou Serra Golfiosca na curta final da 17. Serra Golfiosca, última aproximação ou localização, o toque remetida? Vamos apresentar a barra da autorização, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca autorizado, toque remetido a pistão na 7, o vento na 40 graus, 07 nós. Autorizado, toque remetido a pistão na 7, Serra Golfiosca. Guardião 08, da presente, chame o controle, 120 decimal 8. 1208, grato. Para a próxima, 3859. Então, 3859, autorizado, alinhar e decolar, pistão na 0, o vento na 30 graus, 0612 nós. Mantendo 500 pés na linha do litoral essa frente. Graças a Deus, alta 308. Com 3896, autorizada a descida para o nível de voo 050. 4-1 na taxa índia, ponto 0 na 0, torre 1-1-9 na 25, ajuste na 0, na 5. Patango, Oca, Golf, Serra, ponto 4. Cruzado barreiras, nível 1 na 0-0, decola pista na 0, curva à esquerda, saindo Momo, Cogibo, e após prossegue direto, conforme a rota, plano de gol. Controle Salvador, opera 1-2-0, décima 8, aciona 5-0, no 3, transponder. Regressionaste em Brancasse. Três autorizado, plano para o táxi. Gente, após o TAP, desce via para 2.000 pés, para o ILS aqui na pista no zero e voa Duna o plano 3896. Após o TAP, 2.000, voa Duna 3896. Passou Serra Vitor 3.66, pistando gol no 1.60. Gol no 1.60, completo final do procedimento RNAV, chame torre na sequência 1.8, decimal 9.5. Torre 18, 5, bom dia, gol no 1.60. Gol no 1.84, reduz a velocidade para 1.809, tráfego do precede encontra-se na posição de 12 horas, 7 milhas, com grau de speed 1.809 em redução, Boeing 738. 3859, Ana Moruna, cruzando 1500. Stan 3859, contato radar na decolagem, suba via Sedar Boruno para nível de voo 360. Via Sedar Boruno, 360, 3859. E meio destino, Vera Cruz? Guardião 05, inicialmente autorizado o táxi, reporte na Taxi Kiosk, ajuste no 015. Salvador, bom dia, Gol 1160. Gol 1160, bom dia, continue a aproximação. Informo Charlie 150, espera no setor sul, à direita, não interfere. Seguinte, Gol 1160, aguardando a liberação de pouso. Então, 3304, autorizada a decolagem, pistão na 0, vento 1110 graus, 08 nós. Sierra Golf Oscar, sobre o farol de Itapuã, efeito em 360 com curva pela esquerda. Farol de Itapuã, 360 pela esquerda, 0 para o Sierra. Gol 1184. Gol 1184, inicie redução para aproximação, completo final do procedimento da RNAV, chama a torre na sequência 118 do sinal 95. 1895, boa. A torre, voo 1984. 1984, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando. Sente, guardião 05, mantém ponto de espera. 1160, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 0, 0 grau, 079. Livre pouso, pistão na 0, gol 1160. A barra. Tenha frequência livre para autocoordenação. Guardião 05, no momento negativo. É, Golf, eu acho que tem condições de manter o setor sul próximo ao setor sul da torre, evitando o eixo da 1-7. Afirmativo, terra bloqueada. Cliente da presente, abandone a espera no farol de Itapuã. Mantenha a linha do litoral, reporte passando através sul da torre. Informa passando através sul da torre, terra bloqueada. Então, 3304, decolar 230, chame o controle, 120, decimal 8. 208. Então, 3304, contato radar na decolagem, suba via Saibar Boruno para nível de voo 300. Região 05, vento 130 graus 08 nós, autorizado a decolagem com proa norte, reporte fora do solo. Gol 1184, na escuta? Sim, 1184, informo o helicóptero Alfa Sierra 50, decolando à esquerda com o rumo norte, não interfere. Sim. Gol 1160, solo às 31, chame solo 121, decimal 9. 1190, 1160. 1184, autorizado pouso pistão na 0, vento na 30 graus, 089. Livre 1-0, gol 1184. 05, fora do solo. Guardião 05, decolado às 31, mantenha rumo norte, coordenação com o controle e manterá a proa até a posição SEASA. Até a posição SEASA, proa norte. Gente, aguarde transferência, guardião 05. Guarda a transferência, 05. Passe. Salvador, bom dia, 38, 9 e meia. 3896, continue aproximação, aguarde atualização de pouso, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, 32 na frente. Ó, chegou o quilo, mantém a posição. Tiago, o Golf Yacht está presente, faça um 360 com curva pela direita, mantém o setor aguardando instruções. 360 pela direita, Tiago, pra... 3693, 3','','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// O Guardião manterá proa da rotatória 510 visual, aguardando autorização para cruzar para Vera Cruz. Autorizado, pouso, pistão na zero, vento na zero, 0 grau, 05 nós. Pouso autorizado na 10, 3896, ciente do tráfego. O Guardião 05 autorizado a voar na proa de Paris. Autorizado a voar na proa de Vera Cruz. Afastado 5, meia dúzia de milhas sudeste do Salvador, voando na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste 10015. Santa 3304, autorizado voando na proa de Alerta. Tiago Fiosca, da presente, mantém a linha do litoral sul, aguardando para o cruzamento da final da 10. Sem condições de tocar na 35? O Serra Golfiocha continua a aproximação, aguardando a autorização para toque remetida 35. Continua a aproximação, aguardando a autorização com o Serra Golfiocha. Sabatão Gosca, Golf Kilo, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Papa Romeu, Serra Golfiocha, autorizado, toque remetida pista 17. O vento 12, correção, pista 35. O vento 12, 0 grau, 07 nós. Solas 35, direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, bom dia. Bom dia, até 3896, viu? São 3896, da série Alfa, Juliette, posição 06, até 1. Alfa Juliette, posição 06, margem, pista 10, vento 15, 0 grau, 08 nós. Decolagem. Então, 3163, mantém o ponto de espera. Então, gosta do oficial, autorizado. Alinhar e manter pista no zero. Alfa Romeo Serra, Golf Oscar, Socorro Meteor 37, curvia à esquerda, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte girando base para 35. Autorizado o cruzamento, eixo 1-0, reporta, aguardando para girar base 35, Serra Golf Oscar. Alfa Romeo Serra, Golf Oscar, apenas confirmando intenções, toque remetida na 35, 1-7. Na 35 vai efetuar o pouso final. Ciente, Serra, Golf Oscar. Tango Oscar, Golf Kilo, decolado aos 37. Mantenha 3 mil pés no perfil da mão e chame o controle, 120, decimal 8. Vai manter o perfil da mão, mostra o Golf Kilo, chamará o controle. Controle, opa, para Tango Oscar, Golf Kilo. Tango Oscar, Golf Kilo, contato radar na decolagem, subavia sai da mão para níveis voo 100. Ok, vai manter o perfil da saída, se gostou. Da 6250 Squall Identification. Viable Med 1 arrival, descent flight level 060 CNH 1015. Tango Oscar Golf Sierra, após a decolagem, manterá 3 mil pés. Para o início, Tango Oscar Golf Sierra. Serra Golf Oscar, autorizado pouso, pista 35, vento 160 graus, 09 nós. Autorizado pouso, cabeceira 35, Serra Golf Oscar. Sete Oscar Golf Kilo, autorizado direto de China, subindo sem restrições para níveis voo 100. Ok, direto de destino, confirme está livre da restrição? Afirmativo, suba sem restrições para nível de voo 100. Ok, uma centena direto, off 2 kg. Tranquilo, quando possível ser chamado para pouso. Passou com médio, azul 2590. Sente azul 2590, após ITAP e voa. Duna descendo para 2 mil pés via o ajuste em Salvador 10115, reposição estabilizada. Após TAP Duna 10115, reposição estabilizada do 2550. Controle, o Alfa Golf Kilo em cima 1335. Número 335, copiado o Alfa Golf Kilo. Tan 3663, autorizado, olhar e manter pista no zero. Autorizado Guarulhos, 360, decola pista no zero, curva direita, saída São João, Leda, Mótiva, Pesulu no zero, Taubaté, controle Salvador Opera, 120, decimal 8, Raciona, 51154, transponder. Saída São João 1, Serra Alfa, novembro, Evito Oscar 1, Leda, transição Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Centenário, está Charlie Bravo 10, aerovia 5154 transponder. Gol 2065, são prontos para tiver estacionamento. Tiago Fiote, a soma 42, estacionar frequência livre, voa. Controle de Salvador, azul 2590, solicita o R-Nave da 10. Azul 2590, autorizado, final do procedimento R-Nave da pista 10, desça para 2500 pés, o ajuste permanece 10 no 5, reporte quando estabilizado no Serra Vida 366. 2500, Serra Vida 366, 10 no 5, quente, azul 2590. Roger, Oceana 6250, we will clear RNAV procedimento. 3663, informação de tráfego Charlie 208, decolou à frente no perfil da Momo, cruzando 2700 pés, não interfere, autorizado a decolagem em pista 10, vento 1110 graus 07 nós. Prossegue conforme a rota. Controle 120, décima 8, aciona 1134, transponda. Transponda 5134, aerovia, apesulo 10, Bobagi, apesulo 16, Cosmo, e após direto com fim, conforme a rota do plano de voo. Saída Sango 1, Leda, transição ótima, chama pronto, puxa de acionamento, Sané 6311. Sango 1, Leda, ótima, Sané 63, decolada 46, chama o controle 120, décimo 8. 08, bom dia, senhor, bom serviço. Cruzando 3500 pés em subida, um Charlie 208. Assente azul 2590 do traço, tem o mesmo ticket. Intercepta final, passa Serra Vic 366. Azul 2590, completa o final do procedimento RNAV e chame a torre na sequência 118, decimal 95. 118, decimal 9, azul 2590. 1895. 1895, azul 2590. Controle Salvador, bom dia, TAN 3663, cruza 2000 pés na sua escuta agora. TAN 3663, contato radar na decolagem, suba via saída Sango 1 para nível de voo 340. 340, posição de Valeda, senhora. TAN 3663, autorizada para o Leda. Leda, obrigado, 3663. Continue a aproximação, abaixo pista livre. Ajuste 10, 15. 10, 15, ciente, azul 2590. Coracionamento e possibilidade. Centro é reportado, 6391. Obrigado. China 6250, descend to 25006. Gol 2171, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, nível 360, da cola 690, curva à direita, saída Tango 1, Serra Alfa, November, Vito, Oscar, Tango 1, Leda, transição ótima, via Upzulu no 0, o base, Upzulu no 6, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador Opera, 1208, aciona. 5143 Transponder. Salvador, Papatango, Vitor, Charlie Hotel. Papatango, Vitor, Charlie Hotel. Contato radar na decolagem. Suba via saída Arboruno para nível de voo 100. Só mantém saída Arboruno para o nível de voo 100. Vitor, Charlie Hotel. Posição ótima. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Tango 1, 2171, Rio 5975, autorizado Fortaleza, nível 350, decola pista no 0, Cuba à esquerda, saída Momo Frutti, via Upzulu no 9, pós Bangu, Abupu, prossegue conforme rota, controle 120 decimal 8, aciona 5552 transponder. Da Momo Frutti, então pronto, curso de acionamento dia 5975. Ajuda 590, solo 51, libera direita e chame solo, 121 decimal 9. Sim, solo 129, libera direita. Vitor Charlie Hotel, autorizado voar na Pro Destino. Autorizado voar na Pro Destino, Vitor Charlie Hotel. Charlie Hotel confirmando a radial 251. 2533, Vitor Charlie Hotel. Azul 2590, prossegue Alfa, Kilo, Fax 3, possível posição 4, Romeu, 400, sinalizador. 2780, vou na proa de Itape para interceptar a chegada por Med 1, reporte quando pronto para descida. Caso 2780, informa o Glide, encontra-se operando normalmente. Gente. Na 6250, Ocean 6250, complete final air nav procedure, contact the tower in 118.95. 118.95, establish Ocean 6250, morning. Clear tower, morning, Ocean 6250, establish. Ocean Air 6250, good morning, clear at 2 land, runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Roger, clear to land, runway 10, Ocean 6250. Zona 072, Salvador, 118, decimal 9,57, na 015. 015, 102, 45, 0, obrigado. TAM 3663, chame Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.45. Três 780, inicialmente desce para o nível de voo 120, ajuste em Salvador 1095. Ponto de espera pronto, 63 ou 1. Poxa, na 63 ou 1, mantenha o ponto de espera. Vai manter. Participo mais tarde, passando 90 para uma cena. Propõe cancelamento, falta só 105. Sente o Papa Tango Oscar, Golf Sierra, plano IFR cancelado 1255, submantenha nível de voo 105. Golf Sierra. Zona 7-1, 3-0, contato. 1-0, vou na proa de Duna. Assim aí, mantém, 63, bora hora. Air 6250 on the ground at 56, locate runway by your right and call ground 11.9. Papa Tango Oscar, Golf Kilo, chame o Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Confirme-se já voado visual na rota. 0, vento 1, 1, 0 grau, 0, 8, 9. A linha, tira, cola, 63, 9. Azul 2780, informação de tráfego, posição 1:25 milhas rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 1905, 1-4. Tango Vitor Charlie, Hotel, tráfego 2 horas, 23 milhas rumo nordeste, cruzando 1-40 em descida para o nível de voo 1-20, 1-72. Certo, tráfego, Vitor Charlie, Hotel. Salvador 2171, pronto pro táxi. 171, acredito que seja. Galeão 357. Zero decimal 8, 208, obrigado, bom trabalho. O PAB 171, 171. 7 graus. Controle de Salvador, muito bom dia. É o 6311, salve. Tirar 6311, contato radar na decolagem. Suba via saída Sambo 1 para o nível de voo 360. Sambo 1, 360. Quando a senhora puder, me autoriza Pontiva, o 6311. Tirar 6311, inicialmente vou ir na Brasileira, aguardando a autorização do Centro Recife. Centro, aguardando. O 2780, autorizado final do procedimento LS X-Ray, pistão no zero, desça para 2000 pés, o ajuste permanece no 0 no 5, reposte contabilizada. 2000 no 0 no 5, autorizado procedimento, reposte contabilizada, 2780. Salvador, bom dia, 2171, próximo ponte, espera dona zero, pronto. 2171, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 130 graus, 08 nós. Alinhar e decolar, dona zero, 2171.